Chegarem como um furacão e as nossas armas se afastarem. Eu peço que chegue mais perto antes que eu mude por completo. Antes dos gigantes chegarem e nossas línguas não falarem mais. Eu peço que chegue mais perto antes que acabe o nosso eterno. Antes dos gigantes chegarem, antes que eles nos afastem e multipliquem os que me assistem, nosso certo virar incerto. Eu peço que fique por enquanto, antes dos gigantes chegarem. E tu só me vê na tela do computador, me ouvindo o fone falando sobre saudade de você, amor. Eu peço que me esqueça logo, antes dos gigantes chegarem e lembrarem que eu vou te querer pra sempre e sempre. Arrumar um jeito de te ver pra te sentir, me sentir vivo. Mas quando os gigantes chegarem, eu vou ter outra vida pra viver. Eu não posso temer o que vai ser de mim quando os gigantes chegarem. O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim quando os gigantes chegarem? O que vai ser de mim? Nome nas estradas, estilo cachorro, nada castrado, deste ele corro, rumo aos trabalhos. Se coxo no morro, consigo honro. Não pergunte o porquê, tipo porque se vai dar, escolhe sangue. Eu sou um MC, não padre. Nem padres são padres, nem verdades são verdades. Eu não sou santo, parei de adorar imagens. E antes, minha arte é alimento, mas eu não preciso de conservadores. Nem potes, sim, caixas, não me odio, instantâneo. É um prato caro, raro, vá saboreando. Os que querem te cobrar são completamente farsas. Tipo abrir falsa, tipo abrir comércio pra vender coisa estragada, previsível, traindo muito, temendo ser traído e não perder nesse tal jogo do vacilo. Não tô indo pra nada, eu tô vivendo. Não tenho medo de mostrar meus sentimentos. Ambição na B, de onde nós B, deixa. Só o celular que não quer ter o cachê cheio. Vocês falam que o meu jeito de viver mata, até parece que vão viver pra sempre. Eu vou questionar minha liberdade. Porra, olha o brilho das minhas correntes. Você querendo ou não querendo, eu tô também, eu tô vivendo. E não é algo que você possa matar ou parar ou friar. Desista. Você querendo ou não querendo, eu tô também, eu tô vivendo. E não é algo que você possa matar ou parar ou friar. Desista. Você querendo ou não querendo, você querendo ou não querendo, você querendo ou não querendo, você querendo ou não querendo. Eu amo lindas mulheres no plural, desabafo melhor, terapia grupal. Eu amo mais loucas que me olham no olho, me deixa nervoso, nervoso. Eu amo armas, eu amo notas, eu amo perigo, eu amo me desafiar, irmão, eu amo estar vivo. O mundo é minha sala de estar, viu? Isso é minha TV. O universo é meu empregado, as ruas são as mulheres que amei. A noite ela se enfeitou pra me agradar, me esperando voltar. Inimigos são poeira, meus irmãos, vento. Deus é meu irmão mais novo. Eu amo conforto, restaurante Joyce e Bizante, perfume da Versace, presidente de Mahef, my Ralph. A Liber caiu 70 ladrões, roubou uma logo da Palace. Marcas querem me vestir porque a gema tem estilo. Tô sempre sorrindo, sabe que eu tô bem. Peso argentino, dólar, euro e yen. Eu sou um cara simples, gosto de coisas caras. Fé pra quem tem crença, só de Deus que se garantem. Fé pra tudo. Fé pra quem tem crença, fé pra tudo. Só de Deus que se garantem. Eu posso ouvir. Eu posso ouvir.